Torre Salvador, bom dia, boa noite. 331, ciente da Delta, autorização comanha. 331, pronto pra cópia? Afirmativo. Salvador, São Paulo, Congonhas, nível 360. Decola da 10 com curva à direita, subida da El até Leda, após Leda, direto Bridge. Intercept up Zulu 16, até Bravo, até o Zulu, eu posso conforme rota do plano de voo. Transponder 5165, controle em 198. Gol no 331. Autorizado 360, a saída da El Leda, após direto Bridge, decola da 10, curva à direita. Up Zulu 16, Bravo até o Zulu, conforme plano. 5165 no transponder, 198, controle, gol no 331. Pronto, puxa essa lá. Salvador, boa noite. Ah, 6800. Tchau, tchau. Confirme? Tanto 3265. Ok, 3265, pronto, copo. Pronto, para copo. Salvador, Galeão nível 380. Decola da 10 com curva à direita, subida é a da El. Até Leda, após Leda direto Bidev. Em Bidev prossegue na UPE Novembro 857 até Seguro, após UPE Zulu 16. E conforme a nota do plano de voo. Transponder 5152 e o controle 1198. Autorizando 380 para o Galeão, pulando da pista dessa com curva esquerda, saída da El Leda, após Dev e Upper Novembro 857, seguro Upper Zulu 16 e segue com o plano de voo. 5152 o transponder e 198 ao controle, portanto 3265. Ok, curva é à direita após a decolagem, ok? Chame para puxa, senhor. Curvando à direita após a decolagem, chama para o posicionamento 3265. Fala Salvador, muito bom dia, o Golf Bonifácio aqui. Salvador, muito bom dia, o Golf Uniforme aqui. Prossiga. O Golf Uniforme Kilo solicita autorização para o reboque da remota 12 para a posição de número 6, pátio 1. Remota 12 para a ponte 62, é isso? Positivo, 612. Ok. Inicie o pushback da aeronave e chame pronto para continuar com o reboque, ok? Ok, ok. Oi, Salvador, é o Webjet Whisky Jet Índia na interseção de saída do pátio 3, aguardando autorização para ingresso no pátio 1, na posição 2. Ok, a posição 2 está ocupada, ok, companheiro? Mantenha a posição e aguarde. Ciente, Whisky Jet Índia. Tá 3265 é a torre? Escuta 3265. Estimado aí para iniciar o pushback, confirme. Uns 10 minutos, senhor, para o push. Whisky Juliette India a torre? Prossiga para o Whisky Juliette India a torre. Ok, aeronave do portão 2 tem aí estimado de 10 minutos para iniciar o pushback. Vai aguardar aí ou vai recoordenar o novo portão? Fica a critério da torre, qual vai ser a melhor opção. Então, por mim, tudo faz. Se o senhor quiser aguardar aí nessa posição o pushback aí do TAM, por mim não tem problema. Em princípio, não tem problema nenhum, vai afetar nada. Então, o senhor vai aguardar aí 10 minutos, ok? Afirmativo, esse jetinho já aguardará. Ok. O Gol Golf Uniforme Kilo autorizado prosseguir com reboque, agilizando até o portão 06. Golf Uniforme Kilo, copiou a torre? Positivo. Positivo, Golf Uniforme Kilo prosseguindo para a posição 6. Solo Salvador, bom dia. O Azul Alfa Zulu Delta. Solicito autorização de reboque do pátio 3 até o finger de número 1. Ok, o Alfa Zulu Delta, prossiga com o reboque, aguardando na saída do pátio 3 para prosseguir. Afirmativo, iniciando o reboque, aguardando na saída do pátio 3. Correio de Salvador, 103265, confirmando o polígono transponder, segundo 52 e próximo posicionamento. Estimativa, 5152, o transponder autorizado, puxa e acionar, chama para o táxi. Chama para o táxi, 3265. Salvador, gol uniforme quilo, informa termos do reboque. Obrigado, bom dia. Ok, ciente, bom dia. Gol 331, é a torre. Salvador, é o gol 1155. Prossiga. Assistente da Delta, pronto para qualquer campo possível. Informação em curso agora, Eco, tia 380, confia? Afirmativo. Ok, 380 para o Galeão, autorizado, no zero decola, curva direita, subida da El até Leda, após Leda direto Bidev. Após Bidev, up November 857 até Seguro, após up Zuluno 6 até Gruf, após conforme rota do plano de voo. Transponder 5405, controle 119 decimal 8, ou no 155. Ente autorizado 380, decolada 10, curva direita, saída da El. Após Leda, após Bidev, após UP November 857 até Seguro, depois UP Zulu 16 até Grufe, transponder 5405, controle 119.8. Afirmativo, após Grufe prossegue conforme a rota do plano de voo, ok? Afirmativo, gol 1155. Qual o portão? Ano 11. Chame para a puxa acionar. É o Pantanal, o 955. Juliette Índia Torre. Prossiga pelo Whisky Juliette Índia Torre. Você pode ir ingressando aí no pátio 1 lentamente e observar o TAN à sua frente, está finalizando o pushback. Após o TAN iniciar o táxi, liberar o setor, prossiga até o portão 02. Sente o Whisky Juliette Índia. Gol no 331, Torre Salvador. Gol no 331, é a torre? Ah, escuta, gol no 331. É, informe estimado para iniciar o pushback, por gentileza. 10 minutos. Ok, ciente. Alfa Zulu Delta, torre? Alfa Zulu Delta, na escuta. Ok, prossiga com o reboque seguindo o 737 da Webjet à sua frente. Reboque até o portão 01, ok? Afirmativo, senhor. Seguirei no reboque até o 01. 3265. Informa que precisa 6 minutos na posição para... Quantos minutos, confirme? 3 minutos, hein? Você não pode... É para algum cheque, confirme? Para qual motivo? Vou ler uma técnica aqui. Tem que ser nessa posição, poderia taxiar à direita e aguardar ali no ponto de espera, no cheque? No cheque ou tem que ser aí mesmo? Aguarde. É o 3265 que vai precisar manter a posição. Vou aguardar 3 minutos, no máximo, caso negativo, se prolongar o cheque, tem que retornar o gauge, ok? Você está atrapalhando a saída do pátio em todas as posições aí. Tá, tem duas aeronaves aí que estão para ingressar no pátio, guardando só o seu táxi, ok? Ok, tá ciente o 3265. Torre, o Golo 331, pushback, acionamento no 3. Quilo 331, aguarde. Aguardando. Roda, bom dia, o Golo 331. Back. Confirme. É o Golo 1279, alguém de 10. Bom dia, prossiga. Dá autorização. Pra que horas é o seu plano? Aguarde. São 4-7. 4-7, dessa ou da próxima? Dessa. 1-2-7-1, ok, ciente. Mantenha escuta, aguarde, vou checar com o centro, não tem o seu plano aqui não, só um minuto. Cópia. Confirmaram pro Gol na 271? Afirmo, pronto, cópia. Pronto, agora. Salvador Recife, nível 390, via Proisca 58. Decola da 1-0 com curva à esquerda, subida Puca, transição Caju. Acione 5401, controle em 119.8. Gol 271. Alguém autorizado 390 para. Recife decola da 1-0, primeira curva à esquerda, perto da puta, transição Caju. Aciona 5401, transpondo 19-8. É o controle após, vai via upper, Whisky 58, gol 1-2-7-7. Correto, é pronto. É importante. 3265, a torre. Na escuta, o 3265. vai iniciar o táxi, vai retornar o gate, mas quanto tempo é estimado? Não, já está pronto para o táxi. Prossiga com os dados. Está com 128 a bordo, alterna Guarulhos, 3 horas e 30 de autonomia. Táxi à direita, agilizando, informe alinhado e pronto para a decolagem. Pela direita, alinhado e pronto para a decolagem, 3, 2 metros. Web, Whisky, Juliette, Índia, Torre. Na escuta, o Whisky, Juliette, Índia, prossiga, Torre. Ok, o senhor vai aguardar ainda para ingresso, ok? Vou liberar um aeronave da Gol no portão 3. Após o Gol iniciar o táxi, está livre prosseguir com o reboque, ok? Ciente, Whisky, Juliette, Índia. Gol 331 no portão 3, após o TAN liberar a retaguarda, inicie chão táxi. Para a retaguarda autorizada, o Gol no 331, chamando a táxi. Torre, o Gol 155, está no gate 11, pronto para o posto acionar. Está livre, puxa acionar, chame táxi. Repassará, 1155. Pista 3601 com a ECO, para pedir autorização. Para o posto acionamento, Gol no 271. Gol 271, aguarde. Olha. 3601, aguarde para a cópia. Guarda. 3265 é a torre. 3265. O senhor vai iniciar o táxi, confirma? Já está em movimento. São 3601 para cópia. Afirmo, prossiga. São Paulo, Congonhas, nível 360. Decola, curva direita, subida da El até Leda, após Leda, direto Bridge. Bridge, intercept, up Zulu no meio, até Bravo, até o Zulu. Após o VOR de VH, prossegue conforme a rota do plano. Transponder 54 no 5, controle em 19.8. Decola da 10, curva direita, intercepta a saída da El Leda, faz direto Bridge, apresentou no meia, DHZ, DCT 30, DCT Pira, ia chegar em Congonha, 5, 4, 5, 19, 8.